Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, porque através da tua vida, você que ouve esse programa, faz com que eu me esforce em meditar na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que venhas a fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido no que você realizar. Saiba, você tem sido o instrumento que Deus tem usado para que eu seja abençoado. Esse versículo que eu li é Josué, capítulo 1, verso 8. E eu só glorifico a Deus pela tua vida. Eu desejo para você, amado, de todo o meu coração, que a bênção de Deus te alcance. Que você possa se humilhar na presença do Senhor. Porque Deus, quando você se humilha na presença do Senhor, Ele muda a tua sorte. Ele muda uma sentença que era negativa contra você. Ele olha e fala assim, se humilhou, vou quebrar seu galho. Onde é que isso está escrito, pastor? No livro de 1 Reis, capítulo 21, no verso 19, diz assim no verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para te encontrar com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-á, mas assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe Elias, já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Mas diz que, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, ou seja, ele se humilha diante do Senhor, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Queridos, isso aqui pode acontecer comigo e com você. Se você estiver perto de ganhar uma cipuada de Deus, mas se você se humilhar diante do Senhor, Ele muda a tua história e a tua sentença. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso seja o nome de Deus. A Ele toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos na tua dispensação. Rogamos que o teu poder e o teu amor se manifeste e se revele abundantemente. Ensina-nos, Deus, a fazermos a tua vontade, a andarmos no teu caminho, a sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Todo o espírito de acusação e de medo sobre a vida dos teus filhos, nós agora repreendemos. Nós agora anulamos e desfazemos pelo poder do sangue de Jesus. Pedimos, Deus, que o Senhor ensine a cada um a viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade, fazendo o que é bom, perfeito e agradável. Derrama então, ó Deus, da tua unção que quebra o jugo. Ensina cada um a viver de uma maneira poderosa e gloriosa na tua presença. Nós te abençoamos, repreendemos todo o mal. A palavra do Senhor diz, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Que você viva esta presença tão gloriosa, esta dimensão tão especial de um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos sustenta, que nos alimenta, que é o Deus que nos ensina a andar no caminho santo, a fazermos a tua vontade, Senhor, a fazermos aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Espírito Santo está aqui. Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui. Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. Recebemos aqui o e-mail de Epaminondas, de Caeté, Bahia. Um grande abraço. Sempre essa cidade tem nos ouvido. Nós louvamos a Deus por isso. E o Epaminondas diz: a paz do Senhor. Não estou enviando esta mensagem para fazer perguntas, mas simplesmente para agradecer e dizer o quanto o programa Caminho Santo é bênção nas vidas das pessoas, principalmente na minha. Sempre apresento a vida de vocês em minhas orações. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e de suas famílias. Fique na paz do Senhor e um grande abraço. Muito obrigado, Epaminondas. Que a graça de Deus se manifeste sobre a vida de vocês. Nós carecemos das orações dos amados. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra tão poderosa sobre a oração. Está lá em Efésios 6:18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Veja que o apóstolo Paulo, e o contexto aqui, o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, de nós termos o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra, a coraça da justiça, o cinturão da paz. E agora ele termina esse texto falando sobre guerra espiritual, dizendo que nós devemos orar uns pelos outros em todo o tempo, intercedendo, clamando com todas as orações e súplicas em todo tempo. Então, nada mais preciso e poderoso do que terminar essa dimensão de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder debaixo de oração. E não apenas orando nós por nós mesmos, mas nós intercedendo uns pelos outros. Viver assim é compreender os desígnios maravilhosos e perfeitos do nosso Deus. Nós louvamos a Deus pelas orações dos santos, suplicamos que os amados orem também por nós, porque carecemos e necessitamos das suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Salmos, capítulo 92, no verso 12. O justo, ele florescerá como a palmeira. Ele crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Queridos, você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida em que você possa ver, no decorrer dos anos, quantas bênçãos o Senhor te dá, quantos livramentos, como você era há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, e como o Senhor, no decorrer dos anos, Ele te fez prosperar, Ele te fez crescer, porque a palavra de Deus diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Saiba, eu e você, nós temos sim a obrigação e a intenção de buscar a santidade em Deus, buscar a retidão, buscar ser justo aos olhos do Senhor, porque o Senhor quando diz, sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, o que Ele está pedindo para mim e para você é, ande em retidão, exerça atos de justiça, seja você uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, não deseje o que é dos outros, não cobice os bens, a mulher, os negócios dos outros. Deus quer dar para mim e para você tudo aquilo que o nosso coração deseja quando nós estamos em Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você anda perto de Deus, quando você anda pensando no Senhor, quando você anda querendo ser ali íntegro, reto, justo, Deus, Ele vai se agradar de você e Ele vai satisfazer aos desejos do teu coração. Por isso não precisa ficar você angustiado, Senhor, está demorando, cadê minha bênção, por que o irmão tem e eu não tenho, por que o dele chegou e o meu ainda não chegou? Deus, Ele sabe todas as coisas, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É aos pouquinhos que o Senhor vai te abençoando, aos pouquinhos que o Senhor vai fazendo com que você cresça. A palavra, ela é bem clara, o justo florescerá como a palmeira. Leva-se anos até uma palmeira ficar grande, ficar vistosa, ficar ali resistente a qualquer vento que venha na direção dela. Ela se balança de um lado, balança do outro, mas não cai. É o mesmo que a palavra de Deus diz, que o Senhor, Ele prova o justo, no Salmo 11, 5. E no Salmo 34, 19, diz, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Por que que você às vezes pensa, poxa, mas eu sou justo, por que que eu estou passando essa tribulação? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, ele era um homem justo. No entanto, Deus, o que que acontece? Ele prova o justo. Salmo 11, 5, o Senhor prova o justo. Para quê? Para ver se o coração dele é realmente integralmente do Senhor. Foi assim que ele fez com Davi, foi assim que ele fez com Daniel, foi assim que ele fez com José. Todos esses homens da Bíblia, com Noé, que a Bíblia diz, Noé era um homem justo diante de Deus. Deus prova para quê? Para falar, passou na prova, vale a pena, está aqui sua promoção. E qual a promoção? O justo vai florescer como a palmeira, vai crescer como cedro no Líbano. A palavra de Deus diz em Jó 36, 7,

queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós sempre falamos para vocês o quê? Tenha uma vida de santidade. Como, pastor, eu posso ter essa vida de santidade? A Bíblia te mostra. É Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando você conhecer a Bíblia, quando você meditar na palavra de Deus, e quando você trouxer Jesus para dentro do seu coração, juntamente com o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará toda a verdade. Você tem que andar junto com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Aí, meu amado, não tem para ninguém. Aí você vai ser realmente aquele crente abençoado, aquele crente frutífero. Aonde você chegar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque as pessoas vão ver as boas obras e glorificar a Deus. Seja você uma pessoa boa. A palavra de Deus diz que a fé, ela atua pelo amor, lá no livro de Gálatas. Então, todas as vezes que você é bom, que você é generoso, que você faz o bem para as pessoas, Deus, ele é glorificado. E a palavra de Deus ainda recomenda aqui para você, no livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa maravilhosa. Fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Graça e paz, meus queridos. Nós estamos terminando o programa Caminho Santo. Então, rogamos que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida, que você seja repleto da esperança de Deus, que um Deus que nos transforma e que nos modifica, e que você possa ser suprido e saciado na presença de Deus. Ouça o Culto Brasil, que é gravado ao vivo na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Manancial, e é distribuído em mais de 200 rádios. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Fique com Deus e até amanhã, quarta-feira, se Deus nos der graça. Amados do Senhor, eu quero convidá-los a acessar o nosso site para que você interaja conosco do programa Caminho Santo. Eu, Pastor Helder e Pastor Lincoln, teremos prazer de estarmos respondendo os seus e-mails, orando pelos seus pedidos, colocando no ar os seus testemunhos. Lá você também haverá muitos textos pastorais e muitas outras pregações. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações evangélicas, tudo junto, sem ser cedilha e sem tio, .com.br. Acesse e seja abençoado em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.